Salvador, bom dia, o Trip 5220. Trip 5220, bom dia, senhor, identificação, o voo para o editado, descendo para 3 no pé, que legal no 022. Pro editado, desce para quanto, 2000? 3 mil pés. 3000, 5220, senhor. Tá, 3191, confirme altitude? Cruzando 6 e 7 mil, velho. Bem, tirado. Já parei. Pastor 3, receptor localizador, 2 mil pés. Pastor 3, 2 completo, de aproximação, torre 1, 9, 8, meia dúzia. Pastor 3, 2. Torre, ao pastor 3, 2. Pastor 32, mantém aproximação, tem livre pouso cabeceira 10, vento no 40 graus, 13 nós. Pastor 32, ciente, livre pouso, passou ILS visual, pastor 32. Por onde fica pra mim? Aguarde, mantenha ali, Adriano. Trip 5220, desça para 2010, está autorizado a sinal ILS. Vi autorizado a sinal ILS, 220. Papatongo, Yankee, Delta, Charlie, bom dia, prossiga. Gente, Yankee, Delta, Charlie, prossegue em condições visuais, reporte quando visual, com o sinal no centro. Prossiga. Lado para de brilho. Do Fabiano 376, está autorizado Pampulha, BH, o nível é o 160, via Whisky Uno até Halic e após direto, BH, a decolagem da 10 com a primeira curva à direita, o perfil da subida Coral, o controle 120.8 e aguarde só um instante o transponder, o FAB 1376. Ok, o nível ideal é 140. A princípio o cotejamento está correto, aguarde um transponder, o Fabiano 376, e aguarde para acionar. Chame Recife 1251. Gente, a lei do táxi em frente. E é parte ainda, então eu quero dar uma 018-62, ou no 777. Parte ainda, ponto de espera da 10-118-62. Pastor 32, solo 58, libere a esquerda e ao estacionar tem frequência livre. Boa tarde. Prossiga. É contato 1251. Tente 13325 ou 1288. 13325. Abatango Índia, Delta Charlie, qual a sua posição? Oi, Junian, que Delta Charlie, qual a sua posição? 0 graus, 11 nós. Obrigado, seu primo está. reautorizado o nível 1-40 e o transponder é o 5171 e o restante da autorização permanece. Correto, reporte para o táxi, página 376. Já está pronto para o táxi, o página 376. Acabei do táxi até o hotel, até a minha torre no hotel para ingresso de decolagem, frequência 18.6. Gente, no hotel está a minha torre para decolagem, fazendo 376. Salvador, boa tarde, Bruno 778. Sub, mantenha 340, saída da El, vigilância radar. 340, saída da El, Cono 777. Da El. Aqui Delta Charlie, já avisou o aeródromo? Ah, firmo. Chama a torre 18.6. Grato. Trono 5, 220, já estabilizado a final. Livre LS, 18.6 torre, 5220. 6, obrigado. Salvador, é o Papa Tango Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Boa tarde, Yankee Delta Charlie. Qual a intenção? Pousar direto no pátio da Aerostar. Sim, então vai prosseguir e vai me reportar final de 2 milhas da 17, pode ser? Ah, sim. Oi, Salvador. Boa tarde. É o 5220. 5220, boa tarde, informe baixado e travado, o vento no 40 graus, 149. Travado, 5220. 5220, pouso autorizado, cabeceira 10, o vento 140 graus, 149, ajustado no 022. Tudo espera dar 10, torre 18.6, web 5728. Sério no 376, mantém ainda hotel, mantém hotel. A transmissão tá muito baixa. Ainda intensidade 2. Um pouquinho melhor. Sete, dois, oito, mantém o ponto de espera. Delta Charlie, me reporte na vertical do Shopping Salvador Norte. Grave. 5728 ali, mantém. Trip 5220, solo 07, direito no 219. 219, trip 5220. Solo Salvador, boa tarde, trip 5220, levando a 650. Certo, trip 5220, finaliza o táxi para o pátio 3, via Alfa Kilo. A posição é a 3 do pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, posição 3, ciente, trip 5220. Yankee Delta Charlie autorizado, pouso direto no pátio da Aero Star. Informe solo controlado. Tá, 777, passão 50, chama centro em 1251, no alterno 3325. 376 ali, mantém a partir do hotel. Delta Charlie, solo controlado ao 09, livre frequência, boa tarde. Informação novena. 208, bom voo. 208, grato, bom dia, Marés, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, web 5728. 5728, Subal 350, saída PUC. 350 na POCO, 5728. Você vai de voar Aracaju? Oi, Romeu Fox 098, 5728. Perfeito, muito obrigado, Romeu Fox 018, 5728. Aero no 376, livre decolagem cabeceira 190, vento no 50 graus, 12 nós. Boa tarde, para Cira. Gente, ajuste 1022. Reporte no través do farol da barra, Guardião 07. Aguarde a cópia. Salvador, TAN 3, 144. Chame na frequência 1208, por gentileza. Controle, TAN 3, 144, bom dia, informação novembro. Bom dia, autorizado, chegada Mari. Desça e mantenha 3000 pés, 1022, ajuste, TAN 3, 144. 3, 1022, 3, 144. Aéreo no 376, submantém nível 140, saída da Elvis, vigilância radar. No 376, saída Elvis, 140, confirme a saída, tinha sido pago a saída Coral. Ok, então modifique para Coral, você aéreo no 376. No 376, saída Coral. Autoriza para o de TAP, 3144. Autorizado o ITAP, está 3144. ITAP, 3144. Estado 3895, aguarde a cópia, Guarulhos. Azul 4463, cópia. Autorizado, Ilhéu, nível 180. A decolagem da 10, com curva na direita, subida da El, depois da El Leda e após Leda direto, Ilhéu. Controle 120, décima 8. Acione 5173. Correto, chame quando pronto para o chegar cancelamento. Fala meu Lima, controle prossiga. Cruza 190 para o 150. É Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Pontes de Caldas. A decolagem é da 10, com curva direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. Controle 120, decimal 8. Transponder 5175. 721, chegada a Mari, desse mantém a 4.000 pés, ajuste no 022. Mari 4.000 no 022, entra 2 zonas. Correto, chamei para o que pega acionamento, 3895. Salve, Salvador, 1741. Web Jet 741, pronto pra cota? Vem pro pronto. Ok, autorizado, Guarulhos, nível 340, seria peso Luno 6, até Belo Horizonte, após BH Trigo, após Trigo, ponte de Caldas, decolagem da 10, curvará à direita após subida da El, após da El Leda, e após Leda, direto Bridge, o controle 120 decimal 8, acione 5403. 340, peso Luno 6, BHZ, Trive, posse, posse para Guarulhos, decola 10, curva direita, na Bahia Leda, Bridge, 1208, 403, 6741. Tá correto, chame quando pronto, 6741 da web. Tá amarelo. Plantão 32, 16, informação Oscar. 32, 16, autorizado de chegada a Mari, desse mantenha 050, vigilância radar. Mari 050, Plantão 32, 16. Visual com local de pouso, Guardião 07. Comece livre para o pouso, na escuta para o regresso, Guardião 07. Obrigado, chame o tanque, 4463. Salve Salvador, boa tarde, é o 35490, tendo informação Oscar. O 35490 está autorizado, Petrolina, o nível 200. Decolagem da 10, curvará à esquerda, subida Momo, após Momo Cóngibo, conforme a carta. E após Cóngibo, direto Petrolina. O controle 120.8, acione 5176. Após Cóngibo, após Petrolina, eu vou dar 10 com curva esquerda, transpondo 5.76 e o controle 120.8, 35.2.5.4.9.0. Está correto, 35.4.9.0 e chama para o push pega acionamento. Não é para o push acionamento, 35.4.9.0. O TAM 3895, aguarde no portão 2, me dá o engraidado iniciando agora no 01. Uno 42.